atrás da outra. Eu entendo você. O seu amor tem trauma do passado e o sentimento deve estar rachado. Mas eu entendo você. E o seu coração perdeu a cor, cansou de errar a mão. O seu teto desabou, perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha e de atenção, um novo amor em construção. De tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Teto e chão. E o seu coração perdeu a cor, cansou de errar a mão. O seu teto desabou, perdeu o chão. E de atenção, um novo amor em construção. De tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. De tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. Paredes, teto e chão.